Eu gosto do Gasly e do Renato Russo. Os dois representam uma personalidade forte que eu gosto muito, que é a união, a paz e a força. Eles têm e muito em comum essas coisas que eu gosto muito deles. Por isso que eu adoro o Gasly e o Renato Russo. Infelizmente, o Renato Russo não está mais aqui para acompanhar o mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo, mas o Gato está, aqui para salvar o mundo, pois ele é gato, ele é uma pessoa admirável, e o Renato Russo, outra pessoa admirável também, os dois são admiráveis. Essa é a minha homenagem que eu faço para Gato e Renato Russo, Gato e Pedro Rodrigues.